A Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu convocou a imprensa na tarde de segunda-feira para apresentar o resultado de uma ação da Agência Central de Inteligência de Santa Catarina e do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, daquele estado. Flagrante de prisão de dois indivíduos que são assaltantes. Na última quarta-feira, a situação foi registrada na capital catarinense, Florianópolis. A prisão ocorreu no apartamento no centro da capital por volta de 16 horas e 30 minutos. De acordo com a PM de Santa Catarina, os dois presos são assaltantes de residências e caixas eletrônicos. Na ação policial foi apreendido mais de R$150 mil em dinheiro, dezenas de relógios e objetos para arrombamento de caixas eletrônicos, como alicates, lixadeiras e chaves de fenda. Cleverson Martins da Silva, vulgo Nenê, é foragido da Justiça Paranaense. A polícia catarinense prendeu também, na mesma oportunidade, Vinícius Dias da Silva. Ele também tem um mandado de prisão em aberto. Ou tinha. A validade do mesmo era para a quarta-feira, dia 20, o dia da prisão de Vinícius. O preso é suspeito de envolvimento num homicídio na cidade de Toledo. Uma mulher que estava com a dupla foi conduzida à delegacia. Os dois suspeitos estão no primeiro DP da capital catarinense. Os assaltantes foram presos depois de dois dias de levantamento de informações da Agência Central de Inteligência do Estado de Santa Catarina. A prisão foi realizada com o apoio de policiais militares e da Polícia Civil do Paraná. Segundo o delegado Marcos Araguari de Abreu, titular da Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu, o inquérito policial que apura o duplo homicídio ocorrido no Porto Meira no dia 23 de outubro conta com provas substanciais que revelam o envolvimento dos dois detidos em Santa Catarina. Cleverson Martins da Silva é apontado como um dos autores dos disparos. É ele que aparece nas imagens do posto de combustível seguindo uma das vítimas. Vinícius Dias da Silva seria, em tese, o motorista do veículo usado no crime. Quanto a Vinícius, existem indícios de que ele estava momentos antes do crime na região onde as vítimas foram assassinadas. Para o delegado, o fato dos dois investigados terem sido presos em Santa Catarina e juntos reforça a tese de que eles agiram em parceria na execução do duplo homicídio em Foz do Iguaçu. E também não está descartada a possibilidade de representação judicial pela prisão preventiva dos investigados. As informações foram coletadas junto ao Diário Catarinense. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.